no 714, reporte externo. Quadra. Boa noite, TAM 3891, assim a identificação, chegada a ponto, desce para 4 mil pés, ajuste 9015. Estou 080 graus com 79, altímetro 0015, 1714. Teve pouso 714, obrigado. No 4, solo os 48, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, não se escuta, bom, 714. 14, táxi via Juliette, portão 2. Juliette para 2, 174. 8891, desce para 2010, ajuste chama 0 no 5, livraria, se reporte estabilizado. 2000, autoridade elétrica, chamar estabilizado na 3891. 6606, sua identificação, chegada a mar e desce para nível 050. Estabilizado, visual com a pista, até a 389 horas. Até 389, chame torre 1895. Boa noite. Boa. Noite, até 389 horas. Noite 3891, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 090 graus com 10 nós, altímetro no 0 no 5. Baixou e travou, livre pouso, tá 389 horas. 491, solo 03, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartindo da Juliette. Direita, via Alfa, repartindo da Juliette, 3891. Boa noite, Azul 4062, auxiliando identificação, desça para nível de voo 050, informe velocidade. Gente, mantenha 270 até mais próximo da posição ETAP, pode ser autorizada a redução. AD 5899, a sua identificação chega da Mari, desça para nível 060, velocidade 2509. 060-359, chega da Mari. Tá 3891, antes da Juliette. Táxi via Alfa, Juliette, portão número 8. Alfa, Juliette, portão número 8, 3891. Azul 4062, voe direto ETAP, está presente. ETAP, Azul 4062. Oceanair 6212, acima de identificação, chega da Mari, desça para nível 070-2509. Azul 4062, desce para 2000 pés, ajuste na 0115 diretora. 2000 pés, com a 0115 diretora, azul 4062. Controle, boa noite, 6258 da Oceanair. Oceanair 6258, boa noite, oceano identificação, chega da Mari, desça para nível 080, velocidade 2509. 080-2509 na Mari, obrigado. 5899, desça para 4000 pés, ajuste na 015, velocidade 2209. 4000 pés. É 6212, desça para nível 050. 050, Oceanair 6258, reautorizado, descida para nível 060. 060. Ouro 606, estabilizado, estamos. Ou 1606, chame torre 1895. 1895, boa noite. Ouro 1606, boa noite. Boa noite, Golo 606, reparte externo. Para externo, Golo 606. Externo, baixar travada, agora 606. Ponto 606, livre pouso na 10, vento 090 graus com 119, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, agora 606. Sem identificação, chega da Mari, desça para nível 070-2509. Azul 4062, reporte estabilizado. Vai reportar 4062. Desça para 2000 pés, ajuste permanece 1095, reduza para 2109. 2000 pés, 2109.